sou um patrão safado, capitalista ladrão que não conhece o nosso lado. Mantenho do meu jeito, trocado, ralado, suor consagrado. No deschavado direito me faço retomado, feito afro-brasileiro nato. Eu me recuso a trabalhos forçados, escravizados por um sistema racista e cruel, que nos descartam feito papel de limpar o rabo. Opressores, moralistas, canalhas de fardas engravatados, sacanas que riem de nossas caras. Justiça implacável, de olhos espreitados, discriminatória, totalmente perdida dentro de suas leis. Saqueio negro, sufoca na porta do banco. A discriminação impera contra o nosso povo, inconsequente da ignorância. Preconceito esparrado, afrodescendente vitimado, herança imperial do jogo sujo, Brasil colonial. Nessa terra perpetuo argumentos vazios, humilhado, parado, baculejado geral, olhado de cima a baixo, visto como marginal. Vai me dizer que não é. Eu vou enquadrar um gambé pra ver de qual é que é. Cobrar as broncas do DP de Vila Velha. Eu me lembro dos tempos da minha loucura. Me prenderam, me bateram, levei cana dura. Inocente e ocupado, não importa mais. Filho da puta de farda, minha bala vale mais. Vai se fuder, segurança de merda. Marionete do sistema influenciado por uma farda e um ferro na cinta, você não passa. A campilha fraca, a minha saga é foda. Na contraguarda dos meus ancestrais, o meu sangue tem força de mar. A minha vida, Oxalá e Ogum vão guiar. Por onde quer que eu ande, eu mantenho a minha postura, mesmo sabendo que a nossa realidade é dura. Prossegue a trilha, sem violar a lei das ruas. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É pro amor essa pátria, Brasil, que a gente segue a fogueira. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fogueira. Eu fico embucetado quando me vem embaçado e me olha atravessado, todo incomodado. Aperto o passo e bolo logo o otário. De quebrada em quebrada na correria do dia, e um cagarralo safado querendo me tirar. Porque não vai se fuder, abrir a sua mente. Não reproduz o mesmo erro dos seus descendentes. Filho da puta, racista, que me olha de banda. Fica viado safado, vou te mostrar quem é que manda. Se vacilar, pró, vai pensar. Os que estão nas favelas ainda escravizados são todos descendentes negros que reinaram no passado. Sem terra, sem rango, sem moradia, sem educação, sem respeito, sem direito, sem valorização. Daqui eu tenho uma outra visão dos acontecimentos. Minha vida está em movimentos, uma conexão que vem pancando as ideias, se livrando da perpétua ilusão que poderia piorar. Sem luta, sem alcance, objetivo ilusório, criando barreiras, preconceito, nos privando do direito de entender. Nossa aliança natural, primordial, força negra excepcional. Aonde estão nossos irmãos? Observe um pouco os preços da televisão. Virá à tona toda a força magistral dos antepassados. Na verdade, prevalecerá a influência do passado no agora, evidenciará a manipulação satânica da grande melancólica. É nego Zumba e Boris que fala e te comprova. Aqui estou no meu estilo de ser, causando espanto, indignação. O prego vacilão, X9 dá informação, aqui não vale sua opinião. Nariz achatado, cabelo crespo, pano jogado. Foda-se sua estética, ferindo os olhos da sociedade. Eu recupero a minha liberdade, separam zelos, encontro terra estreita. A minha vida, mama África distante, mas nunca esquecida. Não vejo identidade nos pobres pretos, de cabelo espichado. Identidade que se vai pelo ralo, impregnado de preconceito, se volta pro imposto, pelo que é dito pelo lado oposto. Evolução não tem, preso na falsa opinião, embaça a força que se carrega na melanina escura, perdura, segura um crime universal. Não me diga que sou irracional. O meu legado levou, a minha arte copiou. E como um clone, é repleto de falhas. Pobres Lázaros distantes de Deus, que o sangue derramado na mama não retorne sobre os filhos teus. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fogueira. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fogueira. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fogueira. Este é o nosso país, esta é a nossa bandeira. É por amor essa pátria, Brasil, que a gente segue em fogueira.